Tarde fria é um momento de reflexão, tá ligado? Abri a gaveta, vi algumas fotos de uns irmãos. Uns vejo hoje em dia, outros se foram rápido, rápido como a neblina. Por um motivo em comum, perderam suas vidas. Motivo esse, que faz o bêbado chegar a casa, achar que tem direito de bater na sua esposa. Do não é corrigido pela mãe, desapontado matou sua coroa à toa. Do jovem sonhador, que quer ser o bandidão. Ter os pano louco, carro zero, mansão. Eles têm algo em comum, o mesmo desejo. Acharam que teriam respeito, errado respeito. Pelo respeito errado, uns estão mortos, outros algemados. Desejo e o sonho que tinham foram todos frustrados. E os parceiros da quadrilha era tipo a família, os aliados. Até sete palmos da terra os acompanharam. Na cela fria vem o arrependimento, parceiro, a solidão, as lembranças, o desprezo. Eu nunca precisei matar pra ser respeitado na samamba. Pelo contrário, leva amor de Cristo e esperança. Deus te oferece vida, salvação, não desprezo. O que importa mesmo é o que ele diz ao teu respeito. Ensinou a respeitar, como ele também respeitou. Cristo me ensinou a amar, como ele também amou. Respeito e paz é o que eu quero nas quebradas, sim. Respeito e paz, e a unção de Deus nos corações. Cristo me ensinou o que é respeitar. Sem anos, sem ser vagabundo, o gueto não pode ensinar. Vazio na alma, mente blindada. $3 de $10 no bolso, na cinta uma quadrada. Ele vai pro centro, atrás de alimento. Voltar pra casa com sustento, impor respeito. Isso mesmo, é isso que o crime ensina. Ser respeitado, nem que seja de forma assassina. Não, prefiro ser igual aquele irmãozinho do gueto. Apesar de ser negro, enfrenta preconceito. Carrega o amor de Deus no peito, vence a vida com respeito. Sujeito homem da responsa, não se esconde. Quando a vida tá difícil, busca força lá na fonte. Jesus, hey Joe, eu respeito o rap, mas meu trampo é pelo reino. Quer falar, fale, o que importa é o que ele diz ao meu respeito. Sacou, parceiro? Yeah. É, Cristo me ensinou a respeitar, como ele também respeitou. Respeito e paz, e a unção de Deus nos corações. Vivendo cercado de lobos, ovelhas de prontidão. Desrespeitou a nossa fé, vai ter que enfrentar o leão. Pois é, né, fio, o que cê tá fazendo aí? Nos caminhos torto, por cash podre é o que cê quer. Mas já fica olha que é, seja o que vier. Entendi o que cê quer viver de mim, quer ser malandro, não é? Traiu sua fé, mas aí queridão, me tiro no pé. Sem pegar nos furador, pra ter respeito faz favor. Armamento, paz, amor e a palavra do Senhor. Um exemplo notório de não saber o seu lugar. O começo de tudo, aquela história milenar. Satã quis ser maior que Deus, caiu com sua ganância, vacilão. Quanta ignorância, o inferno não respeita. Quer te comprar com dinheiro, eu desrespeito o inferno. Aceitando o sangue do cordeiro, Cristo derramou seu sangue pelos brancos e pelos pretos. A ele meu amor, minha alma e máximo respeito. É, Cristo me ensinou a respeitar, como ele também respeitou. É, Cristo me ensinou a amar, como ele também amou. Respeito e paz é o que eu quero nas quebradas, sim. Respeito e paz, e a unção de Deus nos corações.